3804, pista no zero livre, tráfego já encontra-se no solo da pista 17. Livre o pouso na 10, o vento é 120 graus, 12 nós, 3804. Livre o pouso 10, até 3804. Azul 4463, decolado aos 29, o controle agora 120, décima 8. 308, boa tarde. Boa. Pelo que é que se acelou aos 28, autorizado táxi para o pátio 5. Quilo Tango Romeo, fique atento ao Islander, que é o Quilo Quebec Share. Após o tráfego ingressar no pátio 5, está autorizado o seu táxi até a Papá. Corre Salvador, boa tarde, voo no 754. Voo no 754, ajuste o nodo 0 no 2, não chove no campo, pista seca. Aguarde pista livre, o número 2 está o pulo. Vai aguardar, voo no 754. Solo Salvador, truque 5490 para o push acionamento do pátio 3. Autorizado, respeito acionamento do pátio 3, na porta para a cidade, 5490. Contato. Pouso, ao sobrevoar a rotatória, intercepte a final da 17. Pode sobrevoar a rotatória e intercepte a final da 17, é do Zulu 90. Pelo Tango Romeo, agilize o seu táxi, via pista no 7, chama a linha de pronto. Novembro, temos tráfego na final, um Boeing da Gol, faça um 270 longo pela sua esquerda, 270 longo pela esquerda e intercepte a final da 17. 270 longo pela esquerda, após interceptar a final da 17, é cruzou Novembro. Tá, 3804, no solo aos 31, libera a direita, 121, decimal 9, no solo. 21, obrigado, boa. Fala Salvador, boa tarde, TAS 3804, livrou-se escuta. 1-2 nós, tráfego no setor norte, mantendo meu pés, não interfere no seu pouso. Ok, grato, deve pouso, gol no 754, já baixado, travado, senhor. Ciente. O Eco Zulu Novembro é autorizado a final da 17. Autorizado a final da 17, Eco Zulu Novembro. Aquele Tango Romeo, aguarde apenas a passagem da aeronave da Gol na final da 10. Para o táxi Tripe 5490, POB 56, roubando 4 horas de Alfero na Maceió. 07, cedendo passagem ao Sam, para a direita para ingresso da VF10. Bate 1 no Indial, ponte para 1286, que nega 1012, no Tripe 5490. Bate 1 no Indial, dando passagem ao Tram, ao Tram. Quando pronto, 118-5490. Muito obrigado, bom trabalho. Paulo, adiante, 6741 na guarda SR, livre ao pátio via Índia. Pode autorizar o pushback, será uma boa tarde. Agradeço a todos, tá? Está autorizando a entrega do posição ao Santana. No 754, no solo 34, libera a direita, o solo 121, decimal 9. Direita 121, do 9, graças. Eco Zulu 90, livre pouso na 17, o vento é 120 graus, 12 nós. Livre pouso 17, Eco Zulu 90. Utilizado Vitória, a conquista 200, decola a pista no 0 com a direita, sai da rua elétrica, após direto, controle 1-1. Controle 120 décima 8, sendo 5054. 120 décima 8. 1208, Tango Romeu. 5054, responde. Confirme a saída Árvore, transporte ação. Elétrica, após elétrica direto, reporte para inspeccionar 2230. Árvore, após telefone. Solo Salvador, boa tarde, voo no 754, livrou. Voo no 754, boa tarde, autorizado táxi Alfa e Juliette, estação 08. Alfa e Juliette, 08, voo no 754. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 941, final, voo no 0, baixar travado. Voo no 941, boa tarde. Continue na aproximação, aguarde a pista livre, não chove no campo, pista seca, o ajuste é no 0 no 2. No 0 no 2, 1-9-4, obrigado. O campo está livre até a Quebec, rebota na Quebec, precisamente. Solo, passageiro 2230, no momento. Prossiga. A partir da desconfiança, o campo 2-0. Como nível final? Sim, quero fazer nada, pode ser 2-3. Ano, tráfego avistado, livre pouso na 10, vento é 120 graus, 1-12 de nós. Livre pouso na 10, com o 941. Trip 5490, decolado aos 37, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 1208, trip 5490, obrigado, seu bom trabalho. Tango, autorizado, cruzamento da 1735 para o Pátio 5. tarde, vão 2 mal, 4 horas, bom. Sete quatro um, confirmando pra ouvir? Conversado, senhor. Tá livre, táxi de alfa, operação 88... Meia dúzia, que ligar 1012, 6741. Tentativa 20 alfa, com a máquina passou, 36, NH, 1012, com a FZ, 6741. Alô, boa tarde, eu vou no 941, tô livrando a pista de 5. Vou no 941, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 941. Boa tarde, 6741 da web, está autorizado a linha aí decolada 10, vento é 140 graus, 10 nós. Você vai ter da 10 aí. Salvador, Fábio Pereira, 2-2. Autorizado, pushback, treinamento, portátil, parceria do 2-2-3-0. Webjet 6741, decolado aos 42, chame o controle 120.8, boa viagem. Controle, 191? É, 120.8. 1208. Boa tarde, objeto 6721, seguinte da venda para Porto Alegre. 721, confirma o horário, plano? A princípio é o 18, uma cidade de Andrade, que é pela porta. Ok, sim, apenas o plano chega pra gente, por 3 minutos, né? Então, assim que chegar, daqui a 5 minutos, paga a cota, 721. Obrigado, valeu. torre solo é o passaria do 2230 para o táxi. Está com o pior ambiente 42, alterna Salvador, autonomia 3 horas e meia, 2230. Autorizado o táxi via quase vindo de alfa, puxa para a torre 186, que negar 1012, parceiro 2230. Pátio Índia Alfa, chamará 118, confirma 118-6? Confirmo. E aí, Matheus, 118-6, então, passaria 2230. Passaria 2230, espera, pronto. 2230, está autorizado a linha aí decolada 10, vento é 120 graus, 9 nós. Aquilo Zulu, boa tarde, prossiga. E continue na aproximação e chame na terceira milha, a final de 3 milhas. O Lima, aquilo Zulu, não chove no momento, pista está seca. O ajuste é 1-0, 1-2. Não? Cliente. Decolado aos 49, chame o controle, 120, decimal 8, boa viagem. 1208, muito grato, boa. de Lima, Kilo Zulu, já avistado o tráfego, está livre o pouso na 10, venta é 110 graus, 10 nós. Tá. 721 da web, GS, pronto, cópia. Barco de novembro, bom dia, confirmo o barco que se encontra. Repasse 42 a bordo, barco de novembro, para a Serra Delta Lima, eco, autorizado na centena. Decola, pista no 7, curva à direita, sai da arbó, após direto. Controle 120.8, sendo 5071. Fora 5071, pistola 7, direita, após direto, direto, confirmando, e o controle 120.8. Autonomia, confirmando, e acionamento táxi 286, o Eco Jovem. Dia 21. 330 Fortaleza, VP Zulu no 9. Decola a pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Frode. Controle 120.8, 51-11. Solo 53, vai para o pátio 3 inicialmente. Ok, tá livre o seu táxi, até lá. Na minha escuta, o Lima aqui do Zulu. Petra, ponto posto. Caramba. 089, Vitória 360, confirmando autorizado via AP, Uísque 50. Decola, pista no 0, para a direita, espera da El, Leda, Eudes, controle 19.8, fugindo, controle 120.8, aciona 5076. Correto, após ler da rua Eu, de repórter do SPEC, na Conselho de Nós. Salvador, boa tarde, trip 5240 no ILS. Boa tarde, trip 5240, chame passando externo, com ajuste 1012. Chamaremos, com 12. Índia November, está autorizado o táxi até o ponto de espera da 17 e chame para ingresso. Passou externo baixado, travado, 5240. 5240 avistado, está livre o pouso, na 10, vem até 120 graus, 109. Está livre, 120, mandar aí, 5240.